mais louco, porque as podcasts mais viajadas para ser. Estamos aqui para falar sobre música, né? Que é aquilo que aquece nossas almas, aquilo que faz a gente continuar tendo vontade de viver. Quando sai um CD, nem se fala mais CD. Depende do contexto. Exatamente. Quando sai um álbum online, né? Quando sai um álbum em streaming. Quando sai aquele álbum daquela banda que você gosta, né? Você sente aquele tesão e você fala, nossa, eu posso continuar vivendo, pelo menos enquanto não enjoo desse disco. Esse que é o problema. Exatamente, esse que é o problema. Então a gente tem músicas ruins, a gente tem músicas boas, as quais a gente vai ouvir pro resto das nossas vidas, e a gente tem o tema desse podcast, que é músicas boas, mas já deu, né? Existem muitas músicas boas, mas já deu. Mas antes, vamos nos apresentar, como sempre, eu, Rafael Tanisco, no Sunavinato. Ele teve derrame. Vamos nos apresentar, como sempre, eu, Rafael Tanisco, como seu host. Estamos aqui com Pedro Tanisco. Eu. Estamos aqui com Renato Augusto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com Henrique Paulsani. Vou me apresentar pra filha da puta nenhum. Estamos aqui, esse é o... Estamos aqui com Leonardo Prandi. Olá, tudo bem? Ó, podcast musical. É o único que a gente tolera essas coisas do Léo, né? Pois é. Mas tudo bem, vamos subir e vamos trocar ideias sobre essas músicas e mostrar músicas, obviamente, né? Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Bom, músicas que já deu. Existem muitas músicas que colam tanto, que funcionam tanto e que você escuta tanto que realmente já deu, né? Não são aquelas... A música pode ser boa, né? Instrumentalmente, liricamente, a letra pode ser absolutamente do caralho, mas chega um momento que você simplesmente não consegue mais ouvir essa música. É, a música pode ser perfeita, maravilhosa, pode ser a música mais foda do mundo. Se tocar pra tudo que é lado, fodeu. Exatamente. A gente tem exemplo nacional disso pra caralho, né? Por exemplo, eu vou falar de uma música, não começando a rodada, mas só pra exemplificar. Ana Júlia, dos Los Hermanos. Essa nunca deu, vai. Não, é uma música boa, não. É uma puta música boa. Sempre dá. A construção dessa música é legal, é um romance bonito, apesar, muito apesar de ser Los Hermanos, que nunca deu, a banda em si. Pois é. Mas Ana Júlia deu, e mais chegou um momento que você falou, não dá mais não. Sabe a memória que eu tenho mais fixa de Ana Júlia na cabeça? É da porra da Band tocando esse clipe no intervalo do Dragon Ball Z. Isso alternando com uma do Catedral, né? Ah, nem lembro, eu só lembro de Ana Júlia. Alternava essas duas aí. Talvez umas três, não lembro, mas Ana Júlia era extremamente marcante. Em seu clipe com a Mariana. É, Mariana Ximenes, né? Mariana Ximenes. Ximenes. Mas enfim, outra música que é claramente já deu. Que na época a gente curtia muito Californication, do Red Hot Chili Peppers. Porra, Red Hot Chili Peppers pra mim já deu. Já deu, né? Já deu. Então, principalmente escuta... pra quem frequenta o Pedrão, sabe. Exato. Né? Então você escuta aquele negócio e fica, puta, essa música é legal. Eu queria continuar gostando, mas já deu. Então, exatamente por isso, e numa conversa entre eu e o Pedro no carro, a gente ficou, pô, a gente podia gravar um podcast sobre músicas que já deu, tipo tal, tal, tal, e a gente começou a falar. A gente falou umas 500 músicas. Exatamente, por isso que a gente resolveu jogar no grupo e parar de falar sobre isso, só falar aqui. Eu gostaria de puxar alguém pra começar, deixa eu ver aqui na listinha, porque a lista é muito grande, né, a lista é complicada. Eu gostaria. Começar. Tudo bem, Renato Augusto, fala aí, uma música que você acha que é uma música do caralho, mas já deu. E por que você acha que já deu? Por que que... O que te lembra momentos ruins, violência na infância, da família e tal? O que acontece? Então, é engraçado porque, assim, essa primeira escolha minha, todas as músicas desse cara são boas. Só que acho que, como ela é muito anterior ao meu tempo, né? Ela tocou tanto durante meus 35 anos, tanto, que hoje só consigo ouvir o comecinho e já penso, ah, vamos passar pra próxima. Eu escolhi uma pra representar, tá? É It's My Life, do Bon Jovi. Nossa Senhora. Só que é isso, eu já ouvi tanto, em tantos contextos, que eu ouço o início, vem aquela sensação de nostalgia, e eu, não, vamos pra próxima, isso aqui tá bom já. já passa. Sim. Porque é sucesso. Deixa eu falar, cara, eu tocava essa música. E quando eu comecei a tocar essa música, ela já tinha dado, velho. Porque tocou tanto em MTV da vida. E aquele Sim. clipe com aquele bullet time horroroso. Mas assim, existem músicas do Bon Jovi. Tipo, eu concordo e não com o Renato. Existem músicas do Bon Jovi muito boas. Muito boas, assim, pra caralho. E que já deram. E... já deram. Não, não. Algumas não já deram. It's My Life, talvez não fosse a que eu escolheria. Eu também não. E muito provavelmente eu escolheria Always. Pra caralho, pra caralho. mas eu entendo a Renata ter escolhido It's My Life, porque Always? De fato, como é a geração MTV, essa música tocou absurdos em rádio e etc. Outra menção honrosa do Bon Jovi aqui, não vou roubar o lugar do Renato. Mas Misunderstood. Ah, não, essa nunca deu. Nunca deu. É horrível essa música. E nunca deu, mas é aquela que, se algum momento tivesse sido legal, eu já teria dado por tanto que tocou pra tudo que é lado. O engraçado do clipe da Misunderstood é que basicamente é um cara que tava tentando explicar, dando um puta migué pra mina dele, porque ele tava comendo uma outra mina. É tipo, foi o sexo surpresa. Exato. Não, então, mas você lembra do clipe? Que eu acontece lembro. Várias coisas até ele parar na cama dela por acidente. É um migué. É tipo. A MTV passava numa época umas campanhas pra uso de camisinha. Sim. Que era tipo um cara andando de bicicleta e uma menina abaixada colhendo flores e o cara cai da bike, capota a bicicleta dentro dela. E cai pra dentro dela. Tipo, isso não existe, sabe? Usa a porra da camisinha que ninguém é de surpresa. Exatamente. Assim. Então, eu entendo o Renato pra caramba. Misunderstood é uma música que tentaram fazer uma música romântica, mas Bon Jovi tem muitas músicas românticas muito boas. Tem maravilhosas. Só que a maioria é horrível. A Bed of Roses é linda. É maravilhosa. E não só, né? Tipo, pegando o exemplo do Renato, do It's My Life, você pegar, por exemplo, Wanted Dead or Alive, é uma puta música do caralho. Sim. Mas existem músicas da fase nova do Bon Jovi que eu gosto também. Aquela. Não a Have a Nice Day, mas uma que tem uma pegada meio country do disco Have a Nice Day. Eu não sei, porque Have a Nice Day só o nome já me deixa. Mas vamos escutar um pedacinho de It's My Life. Eu não vou colocar essas músicas inteiras, viu, gente? Só explicando. Pelo seguinte, já deu, né? Então, então a gente coloca só pra exemplificar, né? Só pra trazer aquela recordação. Você que tá ouvindo aí, né? Você escutar e falar, puta, realmente já deu, né? Então vamos subir aí um pedacinho de It's My Life. Vocês não tem mais nada pra falar de It's My Life, não? Eu tenho uma menção honrosa. O resto do povo também? Ah, eu menção até gosto. O comentário do Henrique é ótimo. Ah, eu gosto. Acho bacana. É muito tirolilo. Mas agora, voltando de It's My Life, Renato queria fazer uma menção honrosa. Essa não é a sua próxima música, né? Isso é uma menção honrosa mesmo. É mantendo o Bon Jovi pra quem cantou muito em karaokê, seja de família, amigos, tem sempre o Living on a Prayer, que sempre toca. E fica nesse mesmo. Cara, mas pra mim não deu. Pra mim ainda tá. É uma música com uma letra tão fantástica, um instrumental tão bom, que ainda escuto de boaça, velho. Sim, eu acho que. Pra mim não deu. Eu entendo também, novamente, o Renato falar que já deu, porque. De fato. Todas as clássicas do Bon Jovi já tocaram. Exatamente. Incessantemente, né? Mas. Eu vou colocar um pedacinho. Vou colocar um pedacinho da Living on a Prayer. Eu cantei essa porra já em banda. Sobe aí. Agora eu queria puxar o Henrique Paulsani. Ah, eu vou puxar uma do tempo de infância aqui, né? Aqui eu tenho certeza. Então, eu tenho medo do que você ouvia na sua infância, na verdade, Henrique. Mas não, a gente escutava isso na escola, cara. Tá. E todos nós escutávamos. O hino nacional. Planeta Água do Guilherme Arantes. Nossa Caralho. Senhora, velho. Quando que isso deu, velho? Essa que é a questão do podcast, cara. É música que era legal pra caralho e hoje em dia não vai. Quando a gente era criança, era legal pra caralho. A gente cantava tudo junto. Não, cantava porque era obrigado na escola. Aí eu vou jogar uma verdade. tem uma versão dessa música aí. Tem uma versão dessa música aí com um cara chamado Vander Tafo fazendo solo, que parece que a música é outra, sabe? Parece que a música ainda dá. Eu entendo também, novamente, o Jadeu. Eu concordo com o Henrique, eu achava legal pra caralho. Parecia que era uma música que trazia uma emoção, né? Uma música épica, né? Dan, dan, dan, sabe? Então, meio assim, todos juntos de mão dadas, vamos salvar o planeta. É exatamente, era o We Are The World da ecologia. Mas né? Eu sempre achava... We Are The World Kids. Não, eu sou completamente a favor de tudo que é a favor do planeta, sabe? Se eu fosse um personagem de videogame, eu seria o Barret, porque eu quero matar todo mundo pra preservar o planeta. Porém, essa música não, pra mim nunca deu. Não, mas vou te falar que We Are The World, por mais que seja a favor do planeta, é uma música que cada vez que você escuta, você percebe alguma coisa diferente. Por ter muitas vozes cantando, né? E principalmente quando você vê o making of de We Are The World. O making of é bom pra caralho. E daí você começa a pensar, puta, assim, de Lauper uma bosta, né? Ela não alcança merda nenhuma. Aí chega e faz um take na cagada. Bota a menina do Big Brother lá, que fica mais legal. Mas o We Are The World é uma música... We Are The World, cada vez você descobre um novo jeito de se matar, né? Quando exatamente. Isso. Não, eu gosto. Você gosta de Planeta Água, rapaz? Não, eu não gosto do We Are The World. Eu nunca gostei dela, porém. Mas vou subir a Planeta Água, porque essa, eu acho que existem pessoas atualmente que não conhecem. Pior que eu acho que também não. Exato. Então pra essas pessoas não vai ter dado, mas pra nós já deu. Então sobe aí. Terra, planeta, água. Cara, mas alguém daqui já gostou dessa música, fora o Henrique e o Rafael? Eu gostava quando era mais novo, cara. É, ué, tô falando, cara. Todo eu mundo gostava. Eu sei qual música vocês estão falando, essa aqui é real pra puta mim. Puta merda, é o que o Rafael falou, parecia que você tava salvando o mundo quando você cantava essa música. Sim, exatamente. Não, aí não, da escola fazer guerra de água e acabar com a água do planeta. Pô, essa música tocava em Jornal Nacional e Fantástico direto. Cara, Guilherme Arantes tá vivo até hoje e deve cantar essa merda ainda. Acho que é só isso que ele canta. Vai no show dele, canta 75 versões de Terra, Planeta, Água. É, até bota o holograma do Vander Tafo pra exatamente, tocar junto. Exatamente, cara. Põe o holograma então, do Puff. Pra você ver... Como ele já tinha razão naquela época, que é Terra, Planeta, Água e não Terra, Redondeta, Água, entendeu? Exatamente. Aí, ó. Confirmando aí. De algo que é redondo. Confirmando aí que a Terra é uma pizza. Pera aí, ô Henrique, o que você falou agora? Que a Terra é plana. Não, mas qual que foi a sua colocação, a última colocação? Que desde a época nossa de infância, o pessoal já vem falando pra gente que é Terra não. Plana. Água e não Terra, Redondeta, Água. Entendeu? Não, você falou a última frase que você falou. Vixe. Lembra, menino. Nossa senhora, o bicho tá usando droga mesmo. Puta merda. Mas tá, sério, comida é droga também, pô. É porque ele falou alguma coisa, não dá pra não sei o que, alguma coisa redonda. Não dá pra parar água numa coisa redonda. Mas você já teve molhado, seu desgraçado. Mas corria. De suor enquanto eu comi o seu cu. Ah, engraçado que você é gordo. Então, Leonardo Prandi, tudo bom? Vamos trazer paz pro ambiente? Claro. Então, o que você separou aí pra gente? Uma música que você escuta, putz, você sabe que a música é legal, mas já deu. Eu trouxe uma que vai homenagear esse podcast, que é aquela música que motivou muita gente, que colocou muita gente que tava pra baixo pra cima, muita gente que tava pra cima, mais pra cima ainda. A vida é trem-bala, parceiro. Puta que pariu. É uma música bonita, real, é uma música bonita, mas já deu mesmo. Que já encheu o saco. Vi essa porra. Porque as tia do Zap fica mandando essa GIF. Porra dessa música em coisa motivacional. Já deu. Essa menina do trem-bala, ela já quase se matou já, porque nem ela consegue mais se colocar pra cima com essa música. Nossa senhora, velho. Eu acho que essas coisas não é muito interessante falar, não. Tem uma versão dessa música. Inclusive, eu brinquei com o Henrique por ele tá gordo, porque ele era magrelo e zoava com a nossa cara. Agora a gente tá magro e ele tá gordo. Eu não sei se ela tentou se matar de verdade. Foi uma hipérbole. Não. Tô ligado nisso. Ela não tentou se matar. Tem uma versão dessa música pras mães. Que? É sério. Então depois você dá uma ouvida, Léo. Aí você dá uma desbaratinada da versão original. Mas sério, eu nunca ouvi essa música. Pô, é uma música bonita. É que enjoou. Eu não sei, porque eu nunca ouvi. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Você nunca ouviu? Não. Seu cu. Pior que eu nunca ouvi mesmo. Ah, vai tomar no cu. Vai. Pô, isso aí deveria ser mentira. O tema do podcast. Então eu vou colocar ele inteiro. Pedro, você não é durão. Eu não, cara. Eu já te falei isso hoje. Vamos colocar essa música inteira. A única música do cast vai ser essa, porque o Pedro não conhece. E ele tem que conhecer. E eu sei que, tipo, se a gente falar, ah, pô, escuta lá no Spotify depois, é mais fácil estar inserido nesse contexto do podcast. De repente ele escuta a música e ri, porque não é uma música pra rir, mas ele pode lembrar do Henrique. Enfim. E... mas vamos subir aí essa música, Trembala, parceiro. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Agora vamos pro menino polêmico, Pedro. Eu? O que você trouxe pra gente? Então, eu trouxe uma música que, assim, é um tema de um filme. Só que eu demorei pra caralho pra assistir esse filme, porque eu já tava de saco cheio da porra da música. Eu assim como 90% do mundo. Pra chutar? Não. E depois que eu ouvi, assim, no contexto do filme, é uma música legal pra bosta, é bem feita, é bem cantada, bem interpretada, a letra é legal pra caralho. E realmente já deu porque tocou pra bosta, que é Let It Go, do Frozen. Ah, eu pensei que era outra. Não, agora eu tô curioso pra saber qual que é, mas a Let It Go, realmente, ela é uma música muito boa. Só que quando eu assisti no filme, eu já fiquei meio, caralho, de novo, essa música é séria? É muito boa, em inglês é melhor ainda. Sim, eu assisti o filme em inglês e só percebi na metade. E só percebeu quando o Porchat não estava lá. É, exatamente. Mas em português é boa, mas em inglês é muito boa. Você vai querer ouvir um pedaço de qual? Ah, tanto faz. Eu acho que a que mais deu foi em inglês, porque tocou no mundo inteiro, né? Eu vou fazer uma transição aí entre uma e outra. Colocar. Nossa senhora. Sim, porque, de verdade, a letra em português não é muito legal, não. Cara, eu acho muito esquisito você colocar num filme pra criança que O meu poder envolve o ar e vai ao chão. Da minha alma fluem fractais de gelo em profusão. Você sabe que só não entende porque o nosso vocabulário é uma bosta, né? Sim. Porque fractais é uma palavra normal. Mas aí que tá, lá no Aladdin a gente escutava que tinha orgias demais e olha onde viemos para... Por isso que eu sou uma pessoa triste hoje em dia, eu acho. Exatamente. Fomos enganados pelo Aladdin. Alguém quer falar de Let It Go? Eu acho que só enjoou. Porque a criançada cantou. E criança a gente sabe que não tem limite. Canta pra testar o limite dos pais e dos adultos. Criança, criança é um bicho que tinha que morrer, Rogerinho. Puta merda. Você é a favor do aborto até os 18, né? Exato. Alguns até mais. Alguns até mais. Então não consegue um cargo público aí? Exatamente. Puta, governo federal, né, cara? Enfim. Let It Go ou Livre Estou. Que, aliás, eu acho que Let It Go faz muito mais sentido com o contexto da situação do que Livre Estou. Sim. Porque Let It Go é tipo, caguei. É, do tipo, deixa essa porra pra lá. Exatamente. Né? Não liga pra isso. Você tocou fogo no parquinho e sai de boa. Agora, Livre Estou parece que, tipo... É um comercial de absorvente, né? Exato. Mas, enfim. Eu vou falar de uma música que quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. Mas a intenção é músicas que já deu pra mim, né? Olha a hora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Exatamente. Que eu, eu não lembro o nome da música. Deixa eu dar uma caçada aqui, só um segundo. Quem não conhece, que não conhece. Parece que temos só um Sherlock, não Holmes. É. Deixa eu perguntar. A hora que a gente fala da discografia inteira do Legião é que hora? Pior que é mesmo, cara. Pera aí, ó, soundcloud.com/IviaOficial. O cara não lembra do nome da própria música. Não, porque a última vez que a gente tocou essas coisas... É que a última vez que a gente tocou essas coisas, acho que foi em 2015, saca? Alguma coisa assim. Mas tipo, vocês gravaram no passado? Não, essas foram... A gente soltou em 2014, essa. Ah, das antigas. É, exatamente. É uma música que chama Tô De Volta. Puta... Existem algumas músicas, assim, que a gente não tem vergonha de ter feito, né? Eu acho que Egocêntrica é muito bom. Isso é pra quem conhece minha banda, viu, ouvinte? Caso você não conheça, Ivia no Spotify ou Apple Music ou qualquer plataforma perto de você. Ivia com acento agudo no I. Mas, assim, como a intenção é músicas que já deu, essa música muito já deu, porque é total abertura de Malhação. E quem conhece a nossa mudança de som, sabe, né, o que aconteceu, sabe a diferença que tem. Então essa é uma das músicas que eu escuto e eu falo, sai pra fora. Exato. É. Que era sai pra fora, daí eu fiz o Pedrão mudar. Porque eu sou o professor Pasquale da banda. Mas não dá. Tô de volta. Ivia, só um pedacinho também, porque senão não dá bom, não. Dá vergonha. Porque eu tô de volta. Quando cai, eu sei que você gosta. Mas sinto ele formar meu amor. Tô bem melhor sem você aqui pra mim. Então, mas por outro lado, tenho que dizer que se você nunca ouviu e vai ouvir, é uma ótima música. Depois você passou a deprê de um relacionamento e tá subindo na tua vida. Tá querendo voltar pra vibe de estar feliz. Ouve, é boa. É o essa Henrique não... quando baixou o Tinder. É. Você tá pensando em baixar o Tinder? Enquanto tá baixando, você ouve essa música, mano. É ótimo, tô falando. Isso. Escuta aí, Henrique. Depois você escuta. Só que só tem no SoundCloud. A gente gosta tanto dessas músicas que a gente tirou. Tiramos das plataformas. Mas enfim. Vamos pra próxima rodada de musiquetas. A começar com Renato Augusto. Ó, novamente. Eu já ouvi pra caramba. E essa música que eu vou escolher, ela ainda saturou mais ainda porque ela foi tema de filme. É a música do Paramore, a The Code. Que foi do cara, filme. Cara, pior que é uma música boa. Crepúsculo. Ela é boa. boa. Só que bombou com Crepúsculo e começou a tocar para um caramba em tudo que é rádio. Sim. Principalmente que é do primeiro filme. E o pessoal fez um marketing do primeiro filme absurdo. Então nessa época eu ainda ouvia a rádio, tocava pra caramba na rádio, sabe? Você queria ouvir uma outra música, meia hora passava duas vezes no mínimo. E aí, assim, pá, aquela força de barra. Eu tenho um sério problema com o Paramore, porque tudo que vem da voz da Hayley, eu sou apaixonado. Sou apaixonado por ela. Concordo. Eu não conheço a música. Eu devo ter ouvido, com certeza, mas por nome eu não vou lembrar. Vamos colocar mais uma música inteira. Não, então, essa música, a letra dela é bem bacana. How do we get here when I used to know you so... É bonita, cara. É bonita. Pra mim não deu. Aí eu discordo do Ena. Mas é isso que eu falei. Eu não consigo ouvir a voz da Hayley Williams e falar, pô, já deu. Não, não dá. É quando você não pensa com a cabeça do Pinto, a coisa muda. Não, é que eu gosto muito da voz. O que me atraiu em Paramore foi uma parada assim. Todas as bandas que tinham mulher era canto lírico. Você vai ver Evanescence, que tava na mesma época do Nightwish, que sei lá o quê. Blá, blá, blá. E todas as mulheres seguiam o mesmo padrão de voz naquela época. E daí Paramore veio como uma banda de hardcore, com a mina cantando... Mas do aí... jeito que tem que cantar em hardcore. Mas aí você não falou nada de Avril Lavigne. Avril Lavigne era comportada demais. E não é só isso. Ela acha ruim demais. A Avril Lavigne tem um pacto também, tem que lembrar disso. E aí não adianta, né? O pacto geralmente cobra de algum dos lados. Ela não tá envelhecendo, por sinal, ela não faz o estouro sempre. Então estoura uma música, fica 5 anos sem estourar nada. Aí depois vem mais uma música. Mas Avril Lavigne ainda assim era muito padrão, era uma mina que cantava comportadinha, voz tipo, não tinha um rasgado, não tinha, sabe? Mas lembrando também que ela deu uma entrevista uma vez falando, não, eu vou amadurecer muito minha música agora, e a próximo hit dela foi Hello Kitty, né? Sim, abraço, Ed. E tem que lembrar que Avril Lavigne cai do Renato. Arigato, kkkkau aí. Então, vamos subir aí, Decode. Do Paramore. Ou Paramore, depende do que você tá falando. Ou no italiano, per amore, né? Per amore. Henrique Paulsani. Outra que todo mundo já cantou, às vezes até canta ainda, mas é We Will Rock You. Nossa, não aguento mais. Aí eu vou te jogar uma bola curva aí, cara. Caralho, eu falei corva bula. Porra, eu tô bem pra caralho hoje. Deixa eu afastar esse uísque aqui. Dislexia, a gente se vê por aqui. Vou jogar uma bola curva. Existe uma versão original de We Will Rock, o que não é a famosa. Não, mas eu tô falando da do Queen, né? Não, mas é a do Queen. O Queen tem a versão que todo mundo conhece, tem a versão que eles tocam no show, que é, entre aspas, a original, que é rápida pra caralho, tem instrumental durante ela inteira, não é só aquele bum-bum-pá. É bacaninha, é verdade, mas mesmo assim... A normal já deu mesmo. Eu gosto pra caralho de Queen, mas... A normal anda de mãos dadas com We Are The Champions. Para de falar mal de Queen. Tá, a normal anda de mãos dadas com We Are The Champion. É outra música que você escuta e você fala... É boa, mas já deu. Exato. Não, essa que é a questão, Léo. Pra mim, nunca nem boa foi. Ô, Léo, a questão do podcast é essa. São músicas que já foram boas pra caralho, só que não dá mais pra ouvir. Ninguém tá falando que deixou de ser boa. O problema é que dá. Essas músicas, a música do Queen sempre dá, cara. Dá pra você que você tem problema mental. Você tem down. A gente chegou lá na Elba e a gente falou, viu? A gente quer um menino complicado. Acho que isso não é legal. Não. Isso daqui é uma democracia e quem não concordar que Queen nunca vai ser enjoativo vai entrar na porrada. Não, Queen como banda não é nem um pouco, mas toda banda tem uma música que não dá. Exatamente, exatamente. E Queen tem um monte, principalmente se você considerar o disco Flash, que é horrível. Então assim, a gente não... Pessoas que estão ouvindo, e Léo, momento algum a gente tá falando que as músicas são ruins. A gente tá falando que não dá mais pra ouvir. Não, e se você acha que dá, Léo? depois de terminar esse podcast, depois que você estiver ouvindo na sua casa bonitinha esse podcast e terminar, escuta no repeat We Are The Champions e We Will Rock. Cria uma playlist com todas as versões de We Are The Champions e We Will Rock. Não, peraí. Assim, a gente aceita também comentários discordando, obviamente. Não, é que ele falou que quem não concorda com ele porque ele saiu da porrada. Ouvintes, não caiu na deles, doem pra caralho pro podcast pra gente ter bastante dinheiro pra pagar salário e trocar esses integrantes do podcast. Por favor. Por favor. É. Enfim, vamos subir aí. We are the champions aí. Eu coloco um pedaço das duas. É, põe as duas ao mesmo tempo, né? É, põe uma de trás pra frente e outra pra trás. E assim falando, eu amo We Are The Champions, eu amo We Will Rock, só que eu não escuto mais. Eu deixo elas no cantinho. O estrago já tá feito, Pedro. Para de cutucar essa ferida. Cala a boca. Não, essa música é uma música que assim, se tá tocando num lugar, você não vai ficar puto. Mas você não põe, você não dá play nela. É, eu não vou colocar na minha playlist, sabe? Exato. Eu coloco outras do Queen. Exato. Tipo, não. The Show Must Go On. Show Must Go On. Coloca até Bohemian Rhapsody, que é tocada pra caralho, mas essa nunca enjoa. Exato. Isso, aí, ó, esse é um exemplo de uma música pra sempre. Esse é o exemplo de uma música pra sempre. Mas enfim, estamos aí na lista com o menino revoltado. Oi. E o Léo também nunca foi forçado a ficar batucando numa mesa de acampamento We Will Rock You. Ficar batendo na mesa tipo com umas 30 pessoas juntas, tentando entrar em ritmo. Renato já foi pro Camp Rock. Sabe? Nossa senhora. Não, pra piorar a minha viagem de formatura e fizeram isso, velho. Além do bullying de oitava série que eu tive que segurar, tive que tocar na frente de todo mundo, essa porcaria. E a frase ficou com dupla. Não, mas ó, quando passar essa pandemia, quando todo mundo virar jacaré, a gente junta, pega o Léo e bate nele. No ritmo de Will Rock. Eu acho top. Exatamente. Sim. E falando no Léo, menino revoltado, Léo, qual que é a próxima música que você trouxe pra nós aí, senhor Trembala? Indo para Paradise, para que essa música chata. Quê? Que? Paradise do Coldplay, porra. Cara, Coldplay nunca deu. Mim nunca deu. É. Exatamente. Faz a piada do Virgin de 40 anos, né? Ô, Léo, defenda. Defender o porquê que não dá essa música? Não, é, porque que tá dá um mal Coldplay, tá ouvindo Coldplay. Não, é que assim, o cara, não, podcast não. É músicas que não dão mais. Se algum ponto já deu, por então, favor, defenda. É o seguinte, eu entendo que existem muitas pessoas que apreciam essa música. Porque casamento, formatura, sei lá que outro, primeira comunhão, eventos em geral que o pessoal tem uma conquista, eles gostam de colocar Paradise do Coldplay. Então tem esse apego sentimental por parte dessas pessoas que pai perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E acabou que a gente teve que ouvir essa música do Coldplay pela nossa vida e provavelmente vai continuar ouvindo porque todo mundo coloca essa porcaria nos eventos. Ô, Léo, você precisa... Muito evento, Léo? Mas agora pergunta séria pros participantes aqui. Sabe melhorar os eventos, que evento que só faz Coldplay. 2020, a melhor coisa foi a quarentena, porque não teve evento pra colocar Paradise. Senhora. Coldplay já deu? Não, nunca deu Coldplay. Pra não sei porque que ele falou, tal música do Coldplay. Não, o Coldplay. Verdade, nunca deu. Eu nunca nem escuto. Eu acho pontual. Outra banda que pra mim nunca deu é U2. É igual Coldplay pra mim. U2, eu discordo. É, eu também discordo. Mas você acha que o povo vai comemorar a vacina com que música? Paradise. Lógico. Exatamente. Então toca ela aí. Sobe, Paradise Coldplay. Não, é Coldplay não dá. Nunca deu, nunca dará. É meio dando frio pra você assim, Sim. Pedro. Só um comentário. Eu ia usar esse podcast como referência pra apresentar pra alguém pra participar, mas acho que não vai ser muito mais legal. Terá censura em várias coisas. Terá censura em várias coisas. Agora a música, eu vou colocar um contexto aqui pra não deixar a gente putinha mais do que já ficaram quando a gente apresentou o tema. Aí, Léo. Eu comecei a tocar a... guitarra há uns 17 anos atrás com influência principal do Slash, do Guns N' Roses. Eu adoro Guns N' Roses, absolutamente todas as músicas do Guns, até o User Illusion 2, daí pra frente eu abro grandes aspas, assim, do tipo gosto. E eu já tive, inclusive passei pra frente o mês passado, uma guitarra limitadíssima, modelo do Slash. 3 mil no mundo. 3 mil no mundo, com um certificado com o caralho A4, porque eu precisava de grana, senão eu não passava. Então eu já fui em show do Slash, eu adoro Slash pra caralho, só que Sweet Child O' Mine é uma música que principalmente pra quem toca guitarra não dá mais. Eu vou mutar o Léo aqui rapidão. Não, deixa ele que eu quero ouvir os argumentos. Mas assim, pra quem toca guitarra, pra quem já foi em uma loja de instrumento, o que que acontece quando a pessoa que tá aprendendo guitarra pega a primeira guitarra lá pra experimentar? Toca Sweet Child O' Mine. Mas toca algumas também, outras, né? Toca tipo... outras que eu pretendo trazer também. Talvez então, hoje, bem. Talvez em outro episódio. Então tudo bem. Mas real, Sweet Child O' Mine não dá mais. Assim, o timbre da guitarra é lindo. É fantástico. Não tem o que falar sobre ela musicalmente. O riff é muito bom. É icônico, sabe? É uma música maravilhosa. O Axl Rose tá bem pra caralho. A banda inteira tá boa pra caralho. Sim, e quando você chega num ponto que Sheryl Crow regrava a sua música, aí você sabe que já deu. Aí realmente tá na hora de acabar a banda, né? Exatamente. Vocês querem que eu defenda Sweet Child O' Mine? Defende a sua parte, porque pra gente realmente não tem o que falar, que a gente toca guitarra e já deu mesmo. Então beleza, galera. Vocês vão entrar aí na internet... onde quer que tenha, e vão colocar aí pra procurar o filme Capitão Fantástico. Aí vocês assistem até o final, e ouçam Sweet Child O' Mine no filme Capitão Fantástico. Aí depois vocês voltam pra falar desse podcast. Que filme que é esse? Eu não tenho a menor ideia. É um filme ruim pra escutar com uma música ruim. É isso. Ele tentou defender, É um filme bom pra caralho. Eu achei que vocês tivessem ouvido, mas aparentemente vocês são piores do que eu imaginava. Eu achei que vocês já tivessem assistido, né? Mas vocês conseguem ser mais lixo do que eu pensava. Vocês superam minhas expectativas negativas. Que isso, virou um ataque pessoal. Ah, peraí. Deixa só falar um negócio. Capitão Fantástico é um filme de comédia dramática estadunidense de 2016, dirigido e escrito por Matt Ross. Estrelado por Viggo Mortensen, conta a história de uma família forçada a se reintegrar na sociedade após uma década isolados. Peraí, o Aragorn fazendo uma comédia? E outra, né? Convenhamos. Que uma família forçada sem reintegrar a sociedade após décadas isoladas, ela é com Sweet Child O' Mine. Isso aí não faz sentido. Na realidade é o seguinte... É a descrição do filme. Mas o filme é o seguinte, os pais, né, o Viggo Mortensen e a esposa dele, eles decidiram que iam criar os filhos isolados da sociedade. Eles iam ensinar os filhos, eles mesmos iam ensinar as coisas pros filhos, mas os filhos passaram todos os anos deles vivendo com os pais totalmente isolados da sociedade. O problema é que o filme começa com a mãe acabou de falecer, e os familiares da mãe e do pai começam a pressionar o pai para que ele volte à sociedade. Como ele tem que voltar para se envolver com a questão do velório da esposa, os filhos começam a ter contato com a sociedade e começam a ter um choque. E aí, o final do filme tem o velório da mãe, finalmente, e no velório, os filhos cantam Sweet Child O' Mine e puta que pariu. Se vocês quiserem, vejam então, só a cena. Então, esse filme, ele é basicamente a continuação de Quinodontas. Então, é o que eu ia falar, Quinodontas. Eu acho que eu vou fazer uma versão extremamente slow de Sweet Child O' Mine, uma versão tipo que aquelas mina gosta que o caralho faz pra filme da Marvel, sabe? E vou colocar de trilha no Quinodontas. Deve ficar absolutamente fantástico. Mas pesquisem a cena só do final do filme, só do velório, e assistam Sweet Child O' Mine, que vocês vão mudar a sua percepção. Ainda bem que esse podcast não é sobre esse filme, ok? Mas assim... Poderia ser. Doe dinheiro pra gente. Exatamente. Tá muito desesperado por dinheiro hoje. Pagando bem, dinheiro na mão, calcinha no chão, né? Mas, ó, Léo, assista Quinodontas. É um filme igual que você falou, só que é melhor. É o prequel desse aí. Exato. O Léo é uma família pior ainda. Com filhos que obriga os filhos a não ter convivência absolutamente nenhuma. Que eles falam que, ó, você só pode sair de casa quando seus dentes caninos caírem. Enfim, vamos continuar. E só pra falar, assim, o Léo deu um péssimo exemplo aí, porque é uma versão cantada por crianças que acabaram de perder a mãe. Exatamente. Então não tem, tipo... a guitarrinha do começo, não tem a voz estridente do Axl, não tem os solos de guitarra, que é tudo que já fez a música, já dá. É, Sweet Child O' Mine é o riff inicial. E estamos falando da versão original, lá. Exato, Appetite for Destruction. Meu amigo, você assiste primeiro e você critica depois, você para de mostrar pra os ouvintes. Pra começar que você não caráter. É amigo dele, pra começar que você não é amigo dele, tá bom? Se você fosse meu amigo, tinha me dado um conselho muito melhor hoje, mas não deu. Exatamente, sobe Sweet Child O' Mine. E pra agora completar, vou voltar com uma música que eu quero falar. Ah, você quer completar? Completar? Isso foi uma tentativa do Léo Baixa de tentar ganhar minha simpatia ao falar criança chorando pela mãe, tá? Tem que ressaltar isso, uma tentativa baixa. E outra coisa, eu vi, Léo, esse filme. Eu dormi nesse filme. Então, antes do Léo ter a oportunidade de responder, vou entrar com a minha música. Assim, eu poderia citar várias dessa banda, só que eu vou citar uma. Só, obviamente. Eu vou citar Rock and Roll All Night. Caralho. É uma música que era boa, não é tecnicamente boa, mas era divertida pra caralho, né? A gente gostava de ouvir nos rolês, em show de rock e tal. Mas, te falar, o único jeito de não enjoar dessa música é no show do Kiss, que eu já fui. Lógico. É bom pra bosta, só que assim, você só escuta no show do Kiss e acabou. Chuva de papel, peitos. Não, não tinha peitos. Eu ia falar isso, você assistindo o show devia ter. Steel Panther. Ah, do Steel Panther seria um pouquinho melhor, né, mas não era Steel Panther, era Kiss que eu fui, Kiss mas, originalzinho. É, Rock and Roll All Night é uma música que absolutamente não dá mais. Pelo menos não é, é o que o Pedro falou, você escutar num show, beleza. Agora, você em casa, ou até num churrasco com os amigos, sei lá, colocar Rock and Roll All Night é uma foda. Eu prefiro escutar um funk do que escutar Rock and Roll All Night num rolê. Te falar que nos últimos 15 anos, a única vez que eu peguei realmente pra escutar Rock'n'Roll All Night foi no show do Kiss. É lógico. Porque não dá mais. Não, não dá. Quer defender, o Léo, Rock'n'Roll All Night? Não. Tem crianças cantando, chorando essa música? Ah, não, cara, não. Acho que não tem nada a defender do Kiss, a não ser a participação deles no Scooby-Doo. Nossa senhora. Justo. E o sangue que eles colocaram nos quadrinhos deles, né? Enfim. Beleza, vamos subir Rock'n'Roll All Night, mas um pedaço muito pequeno, porque todo mundo já conhece essa música. Se for ver do Kiss, eu acho que uma música de cada disco que ainda dá pra ouvir. Depende. O Unplugged eu escuto inteiro. Não, eu tô falando de estúdio, não tô falando... Sim. Que ao vivo eles pegam as melhores, não é trapaça isso aí, eles têm 200 milhões de discos. Isso é verdade. Cada disco tem uma música que presta, o resto é lixo. Isso é verdade, isso lá é verdade. Mas o Kiss é o show, né? Não é as músicas em si. Sim. Até porque ficou famoso por conta da maquiagem. Mas um dia a gente grava um podcast sobre Kiss. Vai ser sobre bonito, maquiagem. Né? Também, doa dinheiro que a gente faz os dois. Exatamente. E então sobe a música e depois a gente vai pra última rodada de musiquitas. Agora estamos na última rodada de musiquetas. Muito provavelmente cada um aqui teria mais músicas pra falar, mas isso a gente deixa pra uma parte 2, né? Afinal, a gente tá aí batendo um bom tempo de podcast, viu? Eu não esperava que ia dar esse tempo, não, mas tudo bem. É bom que dá treta, porque dá assunto pra falar. Sim, sim. Mas enfim, vamos. Renatinho Augusto, Renatinho que a gente gosta, Renatinho gostoso. Fala aí pra nós. Cara. Sua última música do dia. Minha última que não música. Dá mais. É por causa de contexto. Ela veio a público mundialmente por causa de um filme. O primeiro filme do Homem-Aranha. Muita gente não gosta da banda até hoje, mas essa banda é muito boa. Estourou tanto na época, que já deu. É a música Hero do Nickelback. Meu Deus do céu. A música é não, boa, a música é pior. Boa. Eu gostaria de defender a banda. Assim, as pessoas que não gostam não conhecem as músicas que não tocaram na MTV. Que não tocaram na MTV, exatamente. Então quando você pega pra escutar Side of Bullet, Animals, sabe? Essas não, músicas... O disco Silver Side Up inteiro, pra mim, dá pra ouvir de boa. Até mesmo a How You Remind Me, que é a música que mais tocou deles. Sim. Então, assim, Nickelback é uma banda de rockão bom que faz umas músicas pra vender. E o cara é pau no cu pra caralho. E o cara é pau no cu, mas enfim. É, Hero, eu lembro do clipe pra cacete, porque veio no DVD o clipe também, eu tinha o DVD do Homem-Aranha. Eu tocava essa música. E, puta, não, aí pra mim não dava ponto de tocar ela, mas... É que essa música já deu muito rápido também. Entra no contexto mas, do Paramore, rapaz. Era a época que o rádio tocava muito, tinha uma muito fechado com o que ia sair de filme, e Homem-Aranha era um filme que ia estourar muito. Então, nossa, novamente, de meia hora tocava umas duas vezes, tudo que era pra fazer essa propaganda do filme, e realmente o filme foi pra época, foi tudo isso. E a música saturou muito rápido. Sim, Tobey Maguire também já deu, né? De verdade, nunca deu, vai. Nunca deu, exatamente. É. Não, vamos rápido, senão o Léo vai defender o Tobey Maguire, porque o Tobey Maguire eu sei que ele defende. Vamos. Mas nem fudendo. Sobe Hero, aí eu subo da Christina Aguilera, né? É. Não, mas a da Christina dá ainda pra caralho. A Christina Aguilera canta pra caralho. Sim, é foda. Menos mas... aqueles discos mais pop dele, dela que foi horrível. Mesmo. Sim, mas vamos lá. Hero, Nickelback. E eu gostei que o Léo não defendeu aqui o Tobey Maguire. Eu tô falando que eu tô orgulhoso do Léo por isso. Sim. Porque muita gente fala, ah, não, porque o Tobey Maguire é a melhor miranha. Foi o pior miranha que teve. Não, as pessoas só lembram dele porque ele foi um menino. Eu não sou um retardado, né, meu amigo? Como fã do Homem-Aranha, ele é um ótimo Peter Parker pra época, mas o Homem-Aranha dele, dos três que saíram, sem considerar o Aranha-Verso, porque é o concurso, né, ele é o pior Homem-Aranha. Melhor, talvez o melhor sim. Peter Parker representativo e o pior é Homem-Aranha. Eu gosto muito do Tom Holland e em segundo lugar fica Andrew Garfield. Mas enfim, vamos para Henrique Bolzani. Você tá por aí, Henrique Bolzani? Eu tô vivo. É porque vocês falam umas músicas que eu não conheço, então não tem como gostar ou desgostar, mano, entendeu? Não conheço de nome. Desculpa pelo que eu vou dizer, mas é seu cu que você não conhece. Depois você vai ouvir esse podcast e vai falar, ah, é verdade. Pra vincular o nome à pessoa ali, entendeu? Justo, justo. Agora você vai falar de uma música do. Você vai falar de uma música do Bee Gees, né? É, pode ser uma música do Bee Gees. Bee Gees já deu. Não, mentira. Fala aí, o que, que você trouxe aí como última música da noite? Nossa, já sei namorar. Não, pera aí. Cara, nunca deu. Vamos falar o seguinte, ó. Tribalistas nunca deu. Nunca deu, na boa, nunca deu. Putz, nem gostar. Véi, pegaram as pessoas. Não, deixa eu falar um negócio. Pegaram as pessoas. Horrores, mano, tocava horrores essa desgraça. Não, pra caralho. Pera, não, pera lá. Pegaram as pessoas mais pau no cu do universo no momento. Que era o quê? Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. As pessoas mais chatas da vida. Não importa nesse caso a teoria musical. O que importa é que faz música bosta. E, nossa senhora. Eu só tem Arnaldo Antunes e já toca. Caralho, eu tô difícil. Tem Arnaldo Antunes já toca fogo nesse disco aí, sim, e não lança, sim, sabe? É horrível. E acontece que eu lembro do nosso irmão Marcelo escutando essas merda, e teve uma vez que eu tava no carro, tava indo pra São Paulo num curso, acho que eu fiz o curso, quando foi fazer o curso da SPM, e ele me levou de madrugada pra rodoviária escutando Marisa Monte, Adriana Calcanhoto. Eu falei, meu, você quer que eu pule do carro? Na boa. Porque, velho, não dá. É chato pra caralho. E eu entendo muito, ah. Henrique. Tribalistas é um negócio que nunca deu. E essa música, em principal, é pra matar os outros. Eu vou te falar. Eu não entendo, Henrique, porque o intuito do cast é outro. Não é a música que nunca deu. É a música que já deu em algum momento e não dá mais. Mas pra ele, não, mas não, é porque essa porra foi tocada horrores, entendeu? Foi por isso que eu coloquei. Sim, foi tocada horrores, mas, minha opinião, nunca deu. É uma música ruim. É uma banda ruim. Opinião, a gente tá cagando. Mas pro Henrique, né? Mas pro Henrique já deu. Pro Henrique já o deu. O Henrique, né, gostava. Exato. É isso aí que importa. Mas eu concordo que não deu, e concordo com o Henrique que não dá, e concordo com o Pedro que nunca deu. Mas enfim, sobe aí, já sei namorar, já sei me matar. Tem que subir mesmo? Tem, infelizmente. Tô te querendo como Deus quiser. Agora nos encaminhando. Deixa eu falar mais uma. Deixa eu falar mais uma. Só você mais vai uma. Ter chance de. Ou não vai passar uma rodada? Não, ó o concurso. Não, vai ser. Na verdade, essa é a última rodada. Mas eu concordo porque o Renato fez um... É. Não, e também essa dele não valeu, vai, nunca deu. É verdade. Vocês baixaram tanto a minha que eu fiquei até mal. Objetivo alcançado. Não. Sim. Bem, as e, emoções... Essa também, eu gostei muito tempo e não... Nossa, não aguento mais com qual? DS Maia. Entre razões e emoções. NX Zero? Exatamente. NX Zero. O valer a pena é desligar o som. Não, essa música eu nunca gostei. Tem música deles que eu até gosto, tipo, mas... Só Rezo e tal, mas essa... Eu nunca gostei também, mas aí eu entendo o Henrique, porque pra muita gente essa era a música da vida. Sim. Essa, eu gostei, não era minha música da vida, lógico, mas eu gostava, cara. Mas eu queria deixar um recado aqui pro Di Ferreiro do NX Zero, entre razões e emoções, a saída de Zeus. Joaquim, não, mentira. eu cortei, o que que é? Eu posso estar falando de pizza, ele não sabe. Enfim. Não, Zeus eu coloco aqui. Não, cala a boca, porra. Vou ter que censurar duas vezes aqui. Enfim, as emoções, sabe aí. Acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois. Só quero que saiba. Agora sim, vamos nos encaminhando para o antepenúltimo da noite, que é o Sr. Leonard Prandi. Vai trazer polêmicas e vai causar polêmicas. Cause polêmicas, Leonardo Prandi. Eu acho que não, acho que essa não vai ser, mas estamos aí para esperar que seja sim polêmica, né? Se não for para causar, a gente nem vem. É uma música que inspirou muitos adolescentes a serem rebeldes, a serem livres, a quererem buscar o ventinho no rosto. Wake Me Up, do Avicii. Cara, ele é muito de outra geração mesmo, né? Que música é essa, velho? Eu não sei. Vou te caralho, falar. Não é possível, mano. Eu vou lembrar When September Ends. AVC, você tá falando, né? Mas, porra, pra mim que o nome do cara é Avicii. Tá vendo? Então, ele é muito X, cara. Mas AVC? A música dele tocou pra saturar pra caralho. Então, mas como que é essa música? Canta um pedacinho ali, Awe aí pra nós. Caraca, tica, tica, tica. Ticarica, tica, tica. É a galinha pintadinha que canta essa porra? Ticaraca, tica. Eu sei qual música que é, cara. Sim, eu sei qual é, mas eu achava ela divertida. Era boa, então, quando lançou gostava e tal. Até que todo mundo decidiu colocar isso também em tudo e... Não, mas pô, tá como encheu o saco. Você me deprimiu, Léo. Ah, obrigado, era o objetivo também. Então, que bom, porque eu me senti velho pra caralho. Ele falou, não, porque incentivou muitas crianças e adolescentes. Pra mim, o que incentivou é a I Wanna Rock, mano. Twisted Sister. Mas é velho. É porque você já era tiozão, cara, mas a meninada que os caras da tua idade esperavam na porta da escola depois da aula, elas escutaram essa música e se inspiravam. Mas peraí, quantos anos você tem mesmo, Léo? Só pra saber, eu não lembro. Eu sou nenê, eu tenho 23. Caralho. Porra, ele tem 23. Vocês têm, caraca, vocês têm idade pra ser meus pais. Eu não. Se eu tivesse filho aos 10 anos, sim, né? Mas quem que chamou ele pro rolê? A gente agora tem que chamar uma babá. Pô, mas a gente tinha o João aqui, Pedro, né? Então, isso é verdade. Pedro me encontrou quando ele foi esperar uma mocinha na saída da escola. Eu tava lá, viu meu talento. Olá, escutando velho. O Alit aí, né? Que você falou. O Alit é pizza, né? Não, mas deixa eu subir. Como que chama? Wake Up? Wake Me Up. Wake Me Up. Isso. Wake me up. Wake é que me eu cantei up, a versão Ticaracatica, não confundi. Pera aí, qual que é o nome da música, certo mesmo? Wake Me Up. É Wake Me Up, porra. Wake me up inside. I can't wake up. Enfim, vamos subir essa música aí. Eu acho que eu sei qual é, mas não tenho certeza. Sobe. Enquanto sobe a música, eu vou mijar. Mas é sua vez agora, animal. Então espera que eu vou mijar. Ok. But I don't have any plans. Eu vou colocando um porém, explicando também nisso, porque assim, talvez todas as músicas do AVC tenham esse efeito, porque ele teve outras músicas como Hey Brother e outros que estouraram num período muito curto. E toda música dele tem uma historinha por trás, quando você vai pegar os clipes principalmente, todos eles têm uma historinha. E é um cantor, um DJ que estourou e morreu um pouco tempo depois. Um problema de saúde, uma série. Então, teve muito sucesso seguido. E como a morte dele encerrou uma carreira que tava todo mundo falando que era muito promissora. Mas ele morreu, sabe? Então? Morreu. Ele se matou. É, então. É de 2018? Cara, eu realmente tô velho, velho. Eu tava morto, eu também teria me matado. Se põe em 2018. Nossa senhora, censura aí, João. Se põe em 2018, eu sei lá, mano. Tava escutando MC Brinquedo, alguma coisa assim, sabe? Inclusive, ele faleceu aqui no dia 20 de abril, que foi que a assessoria dele confirmou, com 28 anos, né? Ele faleceu, só que foi um sucesso, que foi, pelo que eu tô vendo aqui, de 2014, 2016, ele começou a surgir pro mundo em 2014, 2018 foi a morte dele. Então, por 4 anos, ele lançou muito clipes e músicas que tinham uma história. Era um DJ que contava uma história em cada uma dos seus clipes. Sim, cara. Ele marcou mesmo. Mesmo assim, eu me sinto muito novo nessas coisas. Sim, eu me sinto novo. Aliás, eu me sinto muito velho pra caralho, assim, porque... Tipo, eu não peguei essas músicas. Sabe onde o Avicii faria sucesso entrando passado esse ano? No TikTok, que aquilo lá é um cemitério de música. Sim, tá bem. Mas aí é que tá. Agora o Pedro vai falar. Mas assim, E ouça uma vez as músicas. É boa, mas ouça uma vez, não deixa pra repetir. Você vai sentir vontade, não repita. Mas aí, agora o Pedro vai falar. Vai lá. Então, eu vou falar uma que... Mas assim, pros nossos ouvintes pode despertar um pouquinho de ira eu falar dessa banda. Pro pessoal daqui eu acho que não vai despertar nada, porque eles vão dar razão pra mim. Que é uma música também internacional de uma banda muito famosa pra caralho, mas que já deu no saco de tanta gente tocando essa merda pra tudo que é banda que a gente ia em show. Tocava essa bosta, já deu, não quero mais saber de The Trooper do Iron Maiden. Puta que pariu. Na verdade, Iron Maiden poderia fazer um best of já deu, né? Não, você podia pegar bandas que já deram aí, colocar Iron Maiden, colocar Legião, colocar um monte de coisa. Iron Maiden tem bastante música que eu gosto de ouvir, só que The Trooper já deu mesmo. É uma música legal pra caralho, esse é o intuito do cast. É uma música legal, boa, bem construída, o Bruce Dickinson canta pra caralho, só que não dá mais pra ouvir. Porque já martelaram na nossa cabeça pra bosta nas noites de rock de Matão. Olha só que exemplo maravilhoso. Noite de rock de Matão. Só de pensar na música, você já escuta. Não, só que a introduçãozinha. Já me deu no saco. Eu não consigo passar disso. É. Não, é real. E esses dias eu peguei pra reescutar Iron Maiden. E, tipo, é muito uma música ou outra, assim, sabe? Que dá pra ouvir. Porque realmente é uma banda que já deu. Parece tudo a mesma coisa, né? É, assim, é tudo palhetada cavalgada. Tirando uma música ou outra, tipo um Fear of the Dark da vida, que ele é legal porque é diferente. O resto, sei lá, cai tudo nisso. Number of the Beast também pra mim tá junto, mas acho que The Trooper é o pior de todos. Sim. Paletada cavalgada é tipo uma pentada violenta? Não, que não é, sei. Tipo isso, cara. Ok. Você nunca cavalgou na sua viola, Henrique? Não, ela não aguenta. Ah, acho que é difícil achar alguma coisa que aguenta. Oh, meu Deus do céu. Eu tô aproveitando só porque eu emagreci, eu tô te fazendo body shaming mesmo. Henrique, você, se você tá feliz com você mesmo, eu te apoio, ok? Enfim, vamos ouvir um pedacinho de The Trooper e depois eu vou encerrar essa porra. É foda, Henrique. Você é um bom amigo, os caras perdem peso, você acha, eles ficam te zoando, mano. Embaçado. Nossa senhora! Pô, se o Henrique achasse tudo os cara, peso que nós dois perdemos junto. Você ajuda não, os caras. Não, eu vou falar um negócio aqui, vou falar um negócio que eu já falei em 500 mil podcasts. Não liga pro que eles estão falando, não liga pra essas porcarias que eles estão falando. Você é maior um negócio, que tudo. Vou falar um negócio. Vou falar um negócio que eu já falei em vários podcasts. Eu sofri bullying pra cacete na mão do Henrique. Ele fala, eu não lembro. Eu falo, realmente, quem sofreu, quem deu risada, não esquece. Aliás, quem deu risada, esquece, né? Quem sofreu, não. Mas, enfim, vamos lá. Vou finalizar. Não, pode falar de gordo, porque eu odeio gordo. O raça desgraçada é gordo. Merda. Aqui, vamos finalizar essa porra. Caralho, agora deu branco, bando de filha da puta. Eu tentando puxar. Valeu, galera, falou. Ai, se foder. E assim acabamos o cast hoje, pessoal. Você... Beijo. Então você assista. Só quer que dê. Não quer que dê um cara sarro. Até caiu meu microfone aqui, vai tomando. Já marca essa porra, não esquece de blipar tudo que Henrique falou. Não dá pra marcar, porque eu não vejo a waveform dele. Ele vai ter que ouvir e colocar isso. Me lembrem disso, por favor. Caralho, sumiu. Que bando de lazarento vocês são. Sandy Júnior, já deu. Não deu, eu toquei uma ontem e coloquei meus IGTV. Ei, meu Deus do céu. Vamos todo mundo ficar quieto, vamos todo mundo ficar quieto, até eu lembrar, senão eu não vou conseguir, cara. Era uma banda grande, cara. Gringa ou brasileira? Brasileira. Titãs? Não, Titãs... Titãs nunca deu. Não, deu assim... Não, Titãs deu algumas coisas, tipo Polícia, tem algumas musiquinhas legais. Ah, a Polícia já entra na que não dá. A versão de Sepultura? O Traje a Rigor, Titãs, o Traje a Rigor, Ira, Matanza, tudo isso aí. Cara, tá, não é a que eu queria, e se eu lembrar, a gente põe de... Aguarda pro próximo. Aguarda pro próximo, mas daí eu vou esquecer também. Mas vamos lá, eu queria falar de uma música de uma banda que, depois que saiu do acústico, deu, que é Capital Inicial. Até o acústico aí já dava pra escutar e tal, beleza. Porque o Dinho não tava tão esquisito, talvez. Eu tô falando esquisito pra não falar outra palavra. Mas enfim, a música Primeiros Erros. É uma música bonita, é uma música motivacional e tal, né? Mas nossa senhora, eu tenho vontade de dar um tiro no meu pâncreas. Eu nem sei onde fica o pâncreas, mas eu procuraria. Eu não vou opinar porque pra mim Capital nunca deu. Primeiro erro foi ter topado gravar essa bosta. Ai, caralho. Não, acho que é uma música. É uma música que eu mesmo cantei bastante, mas tipo. Não, né? Não mais. Tem uma música que todo mundo. Na verdade, Capital é rei de músicas que já deu também, né? É por isso que eu falei, Capital pra mim nunca deu, e se já deu pra alguém, não dá mais. Tem uma música que eu não suporto do Capital, que pra mim nunca deu, por isso que eu não coloquei, que é Natasha. Nossa senhora. Não. Mas nossa, tanto que o povo escutava. É, Natasha é proporcionalmente odiosa à sua maneira, saca? Mas eu coloco Primeiros Erros, que é uma música que eu gostava, e hoje não consigo ouvir nenhuma versão. Saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, se minha mente virasse. Vamos finalizar? Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Astronauta de Mármore. É o quê? Não! Claro que não, você é burro! É o David Bowie traduzido. Não, Astronauta de Mármore, cara. Ô, para, velho. Tem gente que nem sabe que essa música é do David Bowie. Tem eu adorava do David Bowie, beleza, né? Não, do David... Não, o que eu quero dizer é que é uma música boa. Ela é considerada uma das melhores adaptações BR de música gringa, saca? Vocês veem que nós estamos. Eu gosto de Nenhum de Nós e você é um escrotinho, Henrique. Achei que você gostava da gente. Por isso que você... Mas você Henrique, é o único, na verdade. O Henrique tá dentro do tema aí ainda. É boa. Ela só encheu o saco. Eu não aguento mais escutar. Então tá dentro. Você podia ter falado essa, perdeu a sua chance. E do Locomocast? Quem é bom, mas já deu? Nossa senhora, não ficou legal essa pergunta. Enfim, vamos finalizando aqui. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Gostaria de agradecer a todos vocês que deram suas capacidades auditivas pra gente defecar nossas opiniões, né? E caso você tenha alguma música que você fala, pô, mas isso daí que os caras falaram não deu não, pô, chuteado, mas é muito legal, mande pra contato@locomotive26.com.br. Mande também músicas que você acha que já deu, tipo, discorde da gente ou concorde com a gente e mandem músicas que vocês acham que já deu, ok? Seria bem interessante, bem bacana ler o que vocês pensam, não que a gente vai fazer leitura de e-mails, não pretendemos voltar com isso, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam. Ou entrem no nosso grupo do WhatsApp. Sim. Grupo do WhatsApp, ali a gente troca umas ideias bacanas. Tem gente que quer polemizar o grupo do WhatsApp e a gente tem, às vezes, que, né, pegar a coleirinha, dar uma puxadinha assim e falar, não, ó. Né, Léo? I'm sorry. É, pois é. Menininho polêmico. Mas enfim, ajude a gente no PicPay. PicPay.me/locomotiva26. Plano de assinatura, o PicPay tá sendo meio que bosta, porque tá dando pau em muita assinatura de podcast, principalmente podcast pequeno. Se você reclama com eles, eles simplesmente cagam pra sua reclamação. Mas tenta lá, assina pra nós. PicPay.me/locomotiva26. Exatamente. Se der pau, dá um toque pra nós no grupo do WhatsApp que a gente vê o que faz. A gente aceita dinheiro enviado pelo correio também. O correio que não aceita, porque é meio que crime, né? Não, mas a gente aceita depósitos em contas bancárias, só pede aí pra gente a nossa conta, e a gente aceita dinheiro físico na rua, caso alguém encontre a gente, né? Mandem dinheiro dinheiro pra gente, a gente precisa dar um tapa nos equipamentos, pegar um ar-condicionado de 12 mil BTUs, trocar esse de 9 e fazer um negócio bem legal aqui, né? Pra continuar fazendo esses conteúdos de qualidade, pelo menos eu espero que seja de qualidade pra vocês, ok? Gostaria de agradecer a toda a bancada de hoje também. Vocês são muito lindos, vocês são muito gostosos, vocês estão sempre presentes aí, eu fico muito feliz com todos vocês aqui. E é isso. E assistam Capitão Fantástico. Assistam, vai, comenta com a gente o que vocês acharam. Sim, assista Capitão Fantástico e Quinodontas. Aí você fala pra gente qual você preferiu, ok? Isso, manda pra gente em qual minuto você dormiu, que nem eu. Ou não fala nada também, porque a gente... Eu pois falei mais de vocês. Eu não entendi nada, porque o Léo atropela as pessoas. Mas enfim, falou, gente. Beijo pra vocês. É nóis. A vida é um trem. Cu. And talk to me. Did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. I just wanna make you. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. About the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Craig entrou? Craig... Não. Não entrou. Caralho. Now recording. Obrigado. Tá que pariu. Filho da puta, velho. Daqui a pouco vem o Thiago de novo falar. Ô, Craig. Tomar no cu. Show. Deixa tem dia só... que eu tô quase dormindo e recebo umas 20 mensagens do grupo deles lá falando... É praticamente sexo com o Craig. Entra e sai do Craig. Eles querendo fazer um sorobão com o Craig e ele do lado, eu não, vocês vão comer minha bunda. Então, como isso daqui tá nos extras, eu quero deixar claro um negócio. Ajudem a gente no PicPay. Ou se vocês encontrarem a gente na rua, deem dinheiro físico pra gente. Pelo seguinte, hoje nós usamos um gravador chamado H6. Esse H6 não nos permite gravar sem depender de algum programa externo. E a nossa intenção hoje é gravar tudo... sem se preocupar que de repente tem um convidado e o convidado precisa gravar a própria voz. Para isso precisamos de um H8. Já perdemos gravação porque... Exatamente. Gravação com um convidado interessante. Exatamente. Vamos spoiler aqui já. O Brian Rizzo gravou com a gente um podcast, ficou legal pra caralho. E a gente perdeu a gravação porque não tínhamos um H8. Então, se você quiser... Aquele com Alpatino, né? Exatamente. Então, se você quiser ajudar a gente... Se você quiser ajudar a gente, ajude a gente no PicPay. Ou, se você encontrar a gente na rua, dá vintão, cinquentão. Eu aceito. No serviço também, porque eu sei que tem gente que escuta lá e disfarça. Exato. Nota de 200 tá aí pra facilitar a vida, não é verdade? Sim, o lobo guará com cara de cu serve pra todo mundo. Exato. A gente aceita. A gente adota esses lobos guarás. Tristes pra um caralho. Sim, a moeda que salvou a economia brasileira. Exatamente. Mas, a gente vai tirar a Dilma e as coisas vão melhorar. Ainda digo mais, vê dá dinheiro pra nós, que não entrega produto, dá pra gente. Isso não vai entrar de Renato. É isso aí. Porque. Uhum. Não, mas não é mais do gênero. Então, foda-se. É a mesma coisa a gente falar mal. Soca no cu essa merda, então. Exatamente. Pedir a mochila uma bonitinha. Vamos começar. Nintendo. Começar o cast. Só dar aqueles passinhos pra eu saber a... Né? Os picotes. Aliás, o Henrique. Ai, ele desliga o microfone e quando ele vem falar, ele fala pela metade, porque ele ligou enquanto ele falava. Não, eu liguei... sei lá. Acho que tem um delay até ele ligar e eu falar. Mas beleza.